Na 251, no chama centro Recife, na frequência 1251, na alterna 3395. 251, 3395, 625. Alfa, chame ao término do cheque. comandou a fazer por uma forma, teste do retoque, ok? Copiado, Romeu, obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia. So just confirm, you're going to start up now and then you're going to reposition your aircraft at apron 5 or 4? Now, roger, so you're clear for startup and push back, confirm, are you going to be towed until gate 5 or are you going to taxi there? Then you're clear for startup and push back, call me ready for taxi, sir. Zona 7, Ana, bom dia pra você. Próxima saída da Upper Zulu 10 pra Guarulhos? Gente, vê a Upper Zulu 10 ou a Upper Zulu 6 pra Guarulhos, a subida é da El Leda Bridge, senhor. Copiado Alfa, autorizado o retorno, chame para ingresso, taxi Juliette, Alfa X Alfa. clear taxi via apron 3, enter the main apron, then follow the following vehicle view for error from a green gate 08 to taxiway Lima. Call me at Lima, direction 659 on November. Rio 5973, acione identificação, chegada a área, desça e mantenha 050, ajuste altímetro 1011. Nine November, you're clear taxi via India, correction, via Lima, Mike, and Quebec. Call me at Quebec to cross runway 1735, sir. Niner November, clear to enter taxiway Quebec. At Quebec, call tower frequency 118.95 to cross the runway, sir. inspection 659 November, clear to cross runway 17 to apron number 5. Left now, Quebec, cross runway 17 to apron number 5. Salvador é o Gol 1961, bom dia, autorização Galeão. Bom dia, Gol 1961, eu tenho informação Golf recorrente para o Galeão, tenho 360 já aprovado, o senhor está pronto para a cópia? Sente da Golf, pronto para a cópia. Gol 1961, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, nível de voo 360, conforme rota apresentada no plano de voo. Decola pistão 0, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge. Em Bridge intercepta Persolo 1-0, controle opera em 1-1-9, decimal 3-5, transponder 5-1-2-6, Gol 1961. Autorizado nível 360, decola da 10, curva à direita, na saída da El, Leda, Bridge, da Persolo 1-0, 1935, 1-2-6. 5-1-2-6, cotejamento correto, Gol 1961. No portão 1-1, chame pronto para o pushback, servente. Quebrador pronto, obrigado. O Azul Alpha X-Ray Alpha, que tem autorizado o ingresso na Juliette, pátio 3, já tem o sinalizador naquele pátio, Alpha X-Ray Alpha. Autorização, 3 do pátio principal, sente autorizado, chama o termo. Autorizado, Juliette, pátio 1, posição 3, obrigado. 2011, com o original X-Ray, de comando 3. Pushback acionamento na posição 11. Portão 1-1, tem autorizado o pushback acionamento em coordenação com o pessoal de solo da infraero. A produção deverá ser rebocada, ter a nave rebocada até o portão, até através do portão 08. Chame através do portão 08, pronto para o início do táxi, Gol 1961. Chamará para o início do táxi lá no 08, através do 08, Gol 1961. Obrigado, bom dia. Notificação via chegada a bomba, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 10111, informe estabilizado, sinal de procedimento LSO3. Estabilizado. Certo, completo final, chame torre na frequência 118, decimal 95. 1895, 1893. Torre Rio 5973, LS73. Rio 5973, check-train, ponto autorizado, sistema 0, vento calmo. Gente, vai checar até a informação. Checado 5973. Sim, livre pouso, vento calmo, Rio 5973. Livre pouso, 73. Uno 865, acionando a educação, desça e mantenha 3000 pés na chegada, via chegada Bonf, o Uno 865. Solo 20, libera via Fox, solo 21, 19. Liberar Fox, 219, 5973. Bom dia, solo Rio 5973, vamos. Bom dia, Rio 5973, táxi aprovado de Alfa Juliette, Porto 3, senhor. Atenta ao sinalizador 5973. Alfa Juliette, Porto 3, atenta ao sinalizador 5973. 1865, redução agora para 2509, sou número 2 na aproximação. O Gol 1961. Correção, por meio de 3 horas e 30, alterna. 3 e 30, Campinas, por gentileza, confirme 078. Gol no 961, táxi aprovado até através do portão meia dúzia. Através do meia dúzia, observe o Boeing 767 da Rio ingressando no pátio 3. Após quando da segurança, autorizado a seguir via pátio e Índia até o ponto de espera da pistola 0. Ajuste no 011. No ponto de espera, chame e torre na frequência 118 decimal 95. Gol no 961, tem um bom voo. Ok, aparcamento da mesma lá. Bom dia, Golf, correta. Confirme nível solicitado para Guarulhos, senhor. 140 será coordenado. Por gentileza, o senhor poderia confirmar se foi enviada alguma DLA para o plano do senhor ou alguma CHG? Eu tenho um plano original aqui, só que o original não foi tratado, talvez, com alguma CHG. Uma DLA está sendo tratado na DLA e não no plano original. Altimetro 10111, seu número 3 na aproximação. Chega a GDLA ou não? Na verdade, nosso plano fica para 0842. É exatamente o que eu tenho aqui. Eu vou entrar em contato com o Centro Recife então, para questionar sobre o plano do senhor Sombra. Juno 71, tem o 340 já aprovado, pronto para cópia. 31171 autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, nível de voo 340, autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El Lida Bridge, em Bridge intercepta a Perzulu 16, controle a Perim 19 decimal 35. Aciona 5137, então 31171. Então está autorizado Guarulhos, 340, Sierra do Plano, decolda 10, curva direita, saída da El Vida, Vida, direto do Sul, representando o Sul, ponto 1, até verdade. 19-35, no controle, com o representante contra a frente, está na 31, está na posição fácil. 5137, cotejamento correto, da 31171, novo portão 4, chame quando pronto para o pushback acionamento. Camarada, já. combustível descendo até 2.000 pés, palco estabilizado. Federal 9970 completa a redução para 2209. Sete, completo sinal, chame torre na frequência 118.95. 18.95, pega. Uno 961, chame centro Recife, 1251, alterna 13395. Tá prosseguindo a descida, federal 9970. Já descido até 2.000 pés, informe estabilizado, final do procedimento, ajuste o altímetro 1 a 0, 1 a 1. Trau 9970, completa a redução para 1809. Tráfico PSL está agora a 8 milhas, só sente. Bom dia, 3, 5, 7, Simbra, baixo travado. São 3597, bom dia, livre pouso, pistão no zero, vento 040 graus, 24. Pouso no zero, passo 3597.